400, chama o centro de sítio na programação 238, autônomo 2835. 238, 2235, boa noite. Secundária 12835. 235. espera dar uma carta só. Sinal 6259, boa noite, autorizado em área de colar no sistema 0, Jean Carlos. Autorizado em linha de colônia título 0, vento 2, 50 graus, 2 nós. Canal 6259, decolou 3 meses no controle 1208. 1208, 6259, para aqui. Instagram 38927, Colégio da Pistão, 0, vento, calmo. Interno 9032, calmo. 9, seria possível fazer na próxima? Chama 259, não consigo contato com o centro, chama mesmo na frequência 1238, alternando 2835, solicite o mesmo. 232, a secundária 235, chama 6259, boa noite. Bom. Salvador, boa noite, voo 705, na Índia Pronto. Pelo site 05, utilizando a linha do colão do Cicilo 0, vento 190 graus, 3 metros. Línea colão 0, na 705. Autorizado para 271, decolar 51, chama controle 1208. Controle 1208, 2781, grato, boa noite. Só por gentileza, o Golo 705 pode voar a posição, toco, voo, seguro. Golo 705, voar a posição de centro aí. Controle Salvador, azul 2781, decolando 90, passando 1.200. Azul 2781, contato na banda do colar, e esse preparo me diz o 1.60, sem restrições, saída Arboruna, após 2.000, o Elefa. Sim, campeão 1.60, sem restrições, saída Arboruna, após 2.000, o Elefa, azul 2781. Chama altitude e velocidade e voo no ar no meio. Obrigado, chefe, então, para os 5.000, voo no ar no meio. Número 68, autorizado o sinal do procedimento LS73, deixa para 2 metros, reporte para o estabilizador, a gente permanece na 01. 1016, S2000, sem restrições, toma na estável, voo 1168. Controle de calor, 2320, transformação, sangue da noite. 4290 sem identificação, via chegada Bomé de 1 no 2320, a gente não zerou a linha. Controle Salvador, azul 27 Osana. Azul 27 Osana, você? Cruzou 40 para 160, solicita final coordenação nível 180, azul 27 Osana. Gente, aguarde a coordenação com você. Tá aguardo. Exame bom. Meu nome é Esther, 1-1-1-9-5. Qual nome é? Sou eu, 1-1-1-8. Sou eu, 1-1-8-0-0-1. Sede 1, autorizado nível final 180 e autorizado lá de S, que da consulta. Direto para da consulta, só para 180, azul 278. Chama-se de Recife, na frequência 1-2-2-8. Tipo 288, Azul 781, vamos lá. Salvador, é o Gol 1099, boa noite, no ponto de espera da 10, pronto. Gol 1099, boa noite, autorizada a linha articular da pista 0, 2, 50 graus, 2 off. Gente, livre o alinhamento e decolagem da pista 10, Gol 1099. Alice, da 1-0, até 3-2-0. Até 3-2-0, perdi. 1 para 8, pessoal, na 5. 2-2-5, até 3-2-0, tchau. Salvador, tem 3-2-0, boa noite. Tem 3-2-0, boa noite, continua com a sua guarda livre. Guarda aí, projeto de força, 3-2-0. Controle 5, chama o controle 1208. 1208, vai chamar o controle Salvador. Muito obrigado, boa noite. Então, 3290, autorizado pouso na pista 1-0, vento 2-0 graus 1-0. Autorizado pouso na pista 1-0, então 3290. Salvador, boa noite, jogou 1-0, 9-9. Tá cruzando o 1-5-10. Marcou, 1. 1099, contato radar decolagem, sul 3-6-0, vista da Argo Alerta. 360 via Argo, 1 Alerta, gol, 1099. Oi, Salvador, 3-0, Thank you. decolagem na pista 17. Eu vou falar em forma, o vento é 180 graus com 03 nós. Charlie Mike, hoje é o Vomed, estamos disputando a chegada do Vomed, reporta no ponteiro de... Charlie Mike, busca para o número de voo 050, com o seu voo está indicado. As pretensões de manter até a próxima luna. Que passo para que você está chegando bem mais de uma? Poderia voar a proa de Pitbull? 1099, chama o centro de Recife na frequência 128.8, até nem 135.3. 18.353, voo, modelo 9. esquerda, circuito padrão, reporte para girar a base pela esquerda. Vai girar a base pela esquerda, vai tomar de volta. Quantos pontos vai passar em forma e efetuar a CGS 0? Quem mandou o programa de forma?